Comandou o TAN 3601, está na posição 2 para o pushback e acionamento. Livração na sua metade, TAN 3601. Chama na frente. Para o TAC, o TAC 3601 com 1803, hora 50, alterna Galeão. Frente ao 3601, Índia, no ponto cara, chame torno 1895, ajuste 0103. 0103, autorizado de taxa de Índia, ponto de espera da 1023, 3601. 1895, a torre. 1895, sede. Salvador, bom dia, TAN 3601, ponto de estrada 10, pronto. TAN 3601, bom dia, autorizado a alinhar e decolado 10, vento 120 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolado 10, TAN 3601. São 3601, decolada 03, chame controle em 119, decimal 8, boa viagem. Controle 119.8, boa, até 3601. Controle Salvador, até 3601. São 3601 no contato radar, 360 da Elta. 360 da Elta, 3601. 3601, pode voar na frente da Elta? Direto Leda. Direto Leda, até 3601. Por gentileza, a transmissão está muito baixa. Delta Mike X-Range. Eu siga, Mike X-Range. Autorização para a remota do Mike X-Range. Autorizado, reporte ao término. Não, 3601, chama Recife 251-3325. Recife 251, alterna 1-3-3-2-5, TO 3601. dia, Índia. bom dia, Ocean 6251, informação ECO, autorização para Guarulhos 360. 6251, muito bom dia, para Guarulhos está autorizado nível 360. Sou da Cola da 10, cumpro perfil da saída da Aula e da Brit, onde intercepta 3016, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5165 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 3.60 autorizado, Guarulhos, de Cola da 10, é o Leo da Brit, intercepta a Upper Zulu 16. 5165, transponder, 19.8. Cotejamento correto, chama quando pronto para o posto 9. 7. Autorizado, chama táxi. 662 Cuno, 3 horas e 48, 131 a bordo, alternando Galeão. Ponto A no pátio Índia Alfa, ponto de espera 13995, altímetro marca 1013. Índia Alfa, ponto de espera 2962 Cuno. Salvador, bom dia, chamei a 2, ponto de pronto. 251, autorizado ali em decolar pista 10, 120 graus, 629. Fiz decolagem da 10, chamei a 62. 51 aos 38, 119 decimal 8. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chané 6251. Chané 6251, contato radar 360, saída da EL. 360, solicite possível para o de Leda. Autorizado. Valeu, também 251.